cantando e cantando. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Durante esses momentos de silêncio, onde nós fomos convidados a ouvir o Senhor, o que o Senhor colocava no meu coração era isso: preparem-se. E havia uma insistência: preparem-se. Até ele mostrava, não são apenas as tempestades da vida. Claro, vocês se inquietam quando enfrentam essas tempestades, mas não são só essas tempestades. Preparem-se para a grande tempestade que está se aproximando. É como Deus, é como o Senhor, é como o Pai, é como amigo que eu lhes digo: preparem-se. E havia toda uma insistência no Senhor dizendo: preparem-se. E ele acrescentava: e eu lhes dei a minha mãe para ajudá-los a se prepararem. Eu lhes dei a minha mãe para ajudá-los a se prepararem. E eu começo a ver que não é à toa que nós estamos vivendo nestes 4 dias, esse acampamento de oração em torno de Maria, a mãe de Jesus, porque aquela que o Senhor nos deu para preparar-nos para toda essa tempestade que se aproxima é ela. Diga comigo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Juntos para frente, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Repetindo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Preparai a nós, ó Santa Mãe de Deus. Diga comigo: preparai a nós, ó Santa Mãe de Deus, para essa tempestade que se aproxima. A promessa de Jesus é esta: não estareis sozinhos, eu estarei convosco, a minha mãe estará convosco. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos dessa promessa de Cristo. Para que sejamos dignos dessa promessa de Cristo. E pega comigo o livro do Apocalipse, capítulo 12. Eu sinto que é por aí que o Senhor quer que nós caminhemos. Apocalipse capítulo 12. Porque nesse capítulo 12 de Apocalipse, o Senhor está nos falando a respeito dela, a respeito de Maria. E é muito importante nós então enfrentarmos esta passagem, porque em geral nós temos uma ideia assim de Maria. Nós temos uma ideia assim de devoção à Nossa Senhora, apenas uma coisa muito infantil, uma coisa muito romântica, uma coisa até mesmo desencarnada. Mas o Senhor quer nos mostrar que Maria na nossa vida, que a devoção a Maria é algo muito concreto. Digo mais, é algo de guerra, é algo de batalha, é algo de afrontamento. Ela afronta e nós, os seus filhos, vamos afrontar. Eu começo a me lembrar daquela música: quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em batalha. Vamos cantar baixinho esta música. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol? Isso se fez música. E é preciso que essa música cante no nosso coração. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Ah, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta, em Deus, meu Salvador. E a grande pergunta é esta: quem é esta que avança como a aurora? E veja quem ela é: temível como um exército em ordem de batalha. Você pode imaginar o que seja um exército em ordem de batalha? Brilhante como o sol e como a lua. E o que ela faz para cada um de nós? Mostrando o caminho aos filhos seus, especialmente nesta hora. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta, em Deus meu Salvador. E veja, o Senhor já começa a nos dizer que esses tempos não são tempos para ficarmos apavorados, para perdermos a paz, para cairmos no medo, para entrarmos em colapso, em depressão. Não, é ao contrário. Esses momentos são momentos: minha alma glorifica ao Senhor. É isto. Meu espírito exulta. Em quem? Em Deus, meu Salvador. Gente, esses são tempos de louvar, de adorar em espírito e em verdade. E veja, Maria, aquela que é a virgem do Gênesis ao Apocalipse, Maria que é aquela que estava nas bodas de Caná, Maria que é aquela que estava ao pé da cruz, Maria que se encontrou com Isabel e proferiu a beleza desse canto: minha alma glorifica ao Senhor. Foi assim que ela cantou. Meu espírito exulta, em Deus meu Salvador. E é isso que ela quer colocar no coração de cada um dos seus filhos. Ela quer colocar louvor, ela quer colocar adoração, adorar em espírito e em verdade. E veja, para você estar adorando na hora da tempestade, você precisa estar preparado. Para você adorar em espírito e em verdade, dentro da tempestade, tomado pela tempestade, eu e você, e nós não estamos. Nós precisamos estar preparados. É por isso que o Senhor nos dá a sua mãe. Ela prepara o nosso coração, mas também ela precisa esclarecer as nossas mentes, a nossa inteligência, para nós sabermos o que estamos vivendo e para sabermos o que vamos viver, para sabermos então enfrentar o que há de vir, que na verdade nós já estamos vivendo. Será apenas um apertar da tempestade. Aquele momento em que as ondas subiram e Pedro acabou se amedrontando, tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. Então ele começou a afundar. Não é que naquela hora começou a tempestade, não, apenas houve uma onda maior, houve um vento mais forte, Pedro se amedrontou, mas ele já estava dentro da tempestade. Deixa eu dizer, nem fique perguntando quando é que virá essa tempestade. Não, nós já estamos dentro dela. Nós já estamos dentro da tempestade. Só que o Senhor diz que haverá momentos em que essa tempestade vai apertar, essa tempestade vai nos amedrontar, ondas subirão, o vento vai ser mais forte, o céu vai se escurecer. Então a gente, como Pedro, poderá se assustar, poderá começar a afundar. E para isso o Senhor vem nos dizer: vocês precisam estar preparados, e eu lhes dei a minha mão, eu lhes dei a minha mãe para prepará-los para a tempestade que já se aproxima. Vamos então para Apocalipse 12. Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher. E guarde bem isso, uma mulher. Essa expressão é muito forte. Talvez você nem perceba, no contexto você vai entender. Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher, vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Foi assim que João a viu. Estava grávida e gritava em trabalho de parto. Bonita essa expressão. E gritava em trabalho de parto, em dores, para dar à luz. Este é o primeiro sinal. Apareceu então outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho afogueado. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós sabemos muito bem quem é a mulher, nós sabemos muito bem quem é o dragão. Sua cauda, varrendo a terça parte das estrelas do céu, lançou-se sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher. Veja bem, ele postou-se diante da mulher. E postar-se aí é colocar-se em posição, como um soldado que se coloca em posição. Ele postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. E você vê como ele fez de tudo para evitar que Jesus nascesse. Ele já quis destruir Jesus no ventre da sua mãe. Já. Daí aquele edito de César Augusto, obrigando que todos viessem à sua terra para serem recenseados. Maria, que é obrigada a fazer aquela viagem. Maria com José, que chegando a Belém não encontram um lugar para ficar, todos fecham as portas. Maria com José, que são obrigados a ir para uma gruta, para uma estrebaria, para Jesus nascer. E você sabe o que seja nascer uma criança num lugar como esse? Toda a tentativa do inimigo de já destruir Jesus, ainda no ventre da sua mãe, ainda no seu nascimento. E toda a fúria dele quando o menino nasce, quando os anjos cantam, quando eles anunciam que o Salvador estava ali, quando os anjos trazem os pastores, quando os anjos estão trazendo os magos de longe para adorarem aquele menino, o demônio se enfurece e inspira toda aquela loucura para Herodes. Ele urde aquele plano para acabar com Jesus, fazendo dos magos inocentes úteis para informá-lo. Mas Deus transtorna os planos de Herodes, e Herodes então desforra, ainda tentando pegar aquele menino, mandando matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas redondezas. Você imagina que coisa terrível aquilo? Não é outra coisa do que está narrado ali. O dragão que se postou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. E ela deu à luz, é o versículo 5, e ela deu à luz um filho, um varão, É ele que deve apacentar todas as nações com vara de ferro. Sim, ele haverá de vencer, ele haverá de ser vitorioso, ele haverá de reinar. Foi ele que o Senhor, que o Pai constituiu como rei, como Senhor. Ele haverá de vencer, ele haverá de triunfar, ele haverá de reinar. É ele que deve apacentar todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui o Apocalipse resume tudo. Ele que nasce, ele que é destinado a reinar, e que depois de viver a sua missão, o Pai o arrebata para o céu. É esta a expressão usada lá nos Atos dos Apóstolos, quando fala a respeito da ascensão. Ele foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. A mulher então fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparava um lugar para ir ser alimentada por 1260 dias. Versículo 7. Houve então um combate no céu. Veja, tudo está nos mostrando um combate, uma luta. E Maria é aquela que afronta o dragão. É ela que enfrenta esse dragão enfurecido. Você sabe bem quem é esse dragão. Está se realizando aquilo que está no começo do livro do Gênesis, portanto, no começo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3. É o próprio Senhor dizendo à serpente, que tinha acabado de enganar os nossos primeiros pais, levando-os ao pecado, e daí todas as coisas terríveis que entraram na nossa vida, que entrou na humanidade pelo pecado original. O que o Pai fala é isto: colocarei hostilidade. E a palavra é essa hostilidade, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua geração, serpente, a geração da serpente. Existe uma geração da serpente, e a geração dela, e a geração dela, da mulher, é em primeiro lugar Jesus, aquele que haverá de vir para ser o nosso Salvador. Mas somos também nós somos descendência desta mulher, ainda mais nós que somos um com Jesus pelo batismo, nós que somos um só corpo com Ele, nós somos também esta bendita geração desta mulher. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a serpente, e a descendência dela. Diga comigo: eu sou descendência dessa bendita mulher. Eu sou da sua geração. Eu sou da sua geração. E é importante que nós guardemos isso. Por isso, gente, nós não podemos estranhar. O tempo todo está havendo uma batalha, um afrontamento de hostilidade entre a serpente e Maria. E a gente fica perguntando: mas por que é que o demônio tem tanto ódio de Maria? Mas afinal das contas, foi ela quem trouxe o Salvador. O Salvador é o Filho de Deus, o Salvador é Deus, mas quem o trouxe foi ela. Claro, ela foi escolhida, ela mesmo disse: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele é que fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, não fui eu. Por isso também todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim maravilhas, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Mas foi ele. Mas ela não pode negar que o Senhor fez dela maravilhas, e nós não podemos negar que foi ela a escolhida pelo Pai para trazer a este mundo o Salvador. O Filho de Deus foi sempre o Filho de Deus, mas que beleza! O projeto do Pai era esse, e foi isso que o Pai falou lá ainda no paraíso terreal, logo que os nossos primeiros pais pecaram. Esse era o projeto do Pai: que o seu Filho viesse, que ele assumisse carne no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, mas que ele assumisse carne, que ele se tornasse homem, que ele se tornasse criatura humana, que ele tomasse uma humanidade no seio dela, e veja bem, com esta carne e com este corpo, ele pudesse nos salvar, primeiro com toda a sua vida, e depois, e aí está o mais importante, aí está a chave, que ele pudesse, pregado na cruz, despedaçado, nós poderíamos dizer, triturado como trigo, na cruz, derramando todo o seu sangue, ele pudesse nos salvar. O demônio sabia e sabe bem que a carne que foi imolada por nós na cruz, gente, é a carne que Jesus recebeu de Maria. Porque de quem é essa carne que nós temos? É a carne da nossa mãe. Claro, da nossa mãe e do nosso pai. Só que você sabe muito bem que Jesus não teve um pai humano. O pai de Jesus é unicamente o Pai eterno, o Pai. Jesus foi concebido, o Filho de Deus foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele não teve um pai carnal. Portanto, a carne dele é unicamente a carne de Maria, e foi essa carne que foi estraçalhada na cruz para, diga comigo, a minha salvação. Para a minha salvação, a carne de Jesus, que é a própria carne de Maria, foi estraçalhada na cruz. Porque veja, o que aconteceu com Jesus foi isso. O corpo dele foi estraçalhado na cruz. Os nossos crucifixos são muito suaves, muitíssimo suaves, para dizer, para mostrar aquilo que aconteceu com Jesus. A sua carne, o seu corpo foi estraçalhado. Desde a flagelação, a coroação de espinhos, toda aquela subida para o Calvário, a crucifixão, aquelas 3 horas ele permanecendo ali sobre a cruz, como diz Isaías, 400 anos antes Isaías já havia profetizado. Ele ficou como alguém diante do qual nós não temos a coragem de olhar, nós viramos o rosto, tal era o seu aspecto, tão hediondo era o seu aspecto, como o de alguém diante do qual a gente retira os olhos, não tem coragem de olhar. Aquela carne era a carne de Maria. Bata no seu peito e diga: a carne que me salvou na cruz era a carne de Maria. E o demônio sabe bem disso. O sangue que foi derramado por mim na cruz, Jesus o recebeu de Maria. Era o sangue de Maria correndo nas veias dele. Foi esse sangue que foi derramado na cruz, e foi este sangue que me salvou. Obrigado, Senhor. O demônio sabe bem disso, por isso que ele tem ódio contra Maria. Você entendeu o grande ódio dele? Porque foi ela a escolhida. Poderia ser outra? Poderia. Mas entre todas, o pai tinha que escolher uma. Escolheu uma. Foi livre escolha do pai. Daí o grande ódio que ele tem. E daí a luta, o próprio Deus já lá no Gênesis anuncia: eu porei hostilidade entre ti, serpente, entre ti, demônio, entre ti, dragão, e a mulher, entre a tua geração, Jesus, e toda a geração que virá dela, e a geração dela, a tua descendência, serpente, e a descendência dela. Haverá uma luta contínua, haverá uma luta contínua, uma luta sem parar. Daí aquela oração, e que nós também, graças a Deus, transformamos em música: quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Quem é esta? Diga comigo: é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Vamos repetir: é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Gente, a posição dela é uma posição de batalhadora. A serpente está continuamente lutando contra ela. Não é Maria quem toma a iniciativa de lutar contra a serpente, não. Mas é a serpente que vem contra Maria. É o demônio, é o dragão que se põe contra ela, que a ataca, e ataca a descendência dela, que somos nós. E é claro, ela se põe na frente, como toda mãe faz. Desculpe, mas até as fêmeas se põem para defender as suas crias. É sempre assim. Qualquer tipo de animal, é cachorrinho, é gatinho, é onça, é leoa, qualquer tipo de animal, é galinha, qualquer tipo de animal se enfurece mesmo na defesa dos seus filhos. Esta é a posição de Maria, e ela continua sendo assim, e nós temos que entendê-la dessa forma. Claro, é devoção terna, é devoção carinhosa, mas não é simplesmente isto. Deixa eu até dizer, não é uma coisa aérea, não é uma coisa simplesmente romântica, não. É uma questão de batalha, e ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, é uma questão de batalha. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, temível como um exército em ordem de batalha. Você pode imaginar o que seja um exército em ordem de batalha, preparadinho, preparadinho em ordem de batalha. Assim é Maria na nossa defesa. Pode bater no peito, na minha defesa. Ela está me guardando, ela está me defendendo, ela batalha por causa disso, por minha causa, pela minha salvação. Ela não quer que o dragão me atinja, que a serpente me envenene. Ela não quer que eu seja destruído, que eu me perca. Não, ela me quer salvo. Por isso ela se põe em ordem de batalha. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado, Senhor. Porque assim o Senhor dispôs. Muito obrigado. Gente, é isto. É isto. E veja bem, porque aconteceu toda esta batalha na terra, houve também uma batalha no céu. E acompanha comigo esse versículo 7 e seguintes. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com os seus anjos, mas não conseguiu vencer. O dragão não conseguiu vencer, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquele a quem chamam um diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi precipitado à terra, seus anjos com ele. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia, que beleza, eis o tempo da salvação, da força e do reinado do nosso Deus e do poder do seu Cristo, porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do trono de Deus, diante de nosso Deus. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Por causa disso, alegrai-vos os céus e vós que nele habitais. Gente, aí está descrita a nossa vitória. Veja versículo 11. Mas eles, e esses somos nós, a bendita geração da mulher, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus e pela palavra da qual deram testemunho. Sim, gente, vai ser pela palavra de Deus que nós entendemos agora e da qual vamos dar testemunho, da qual, graças a Deus, já estamos dando testemunho. Precisamos dar mais testemunho ainda, e quando as coisas se apertarem, quando a tempestade chegar com todo o seu furor, nós vamos dar testemunho desta palavra, e esta vai ser a nossa vitória. Deixa eu dizer, essa vai ser a sua vitória. Você precisa vencer assim, é pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra que agora você está recebendo. Gente, nesses tempos nós estamos recebendo a palavra, recebendo a palavra, recebendo a palavra. Nós temos recebido explicações. Sim, tudo está sendo explicado a nós. O Senhor nos dá novas revelações. O Senhor nos dá novo entendimento. Nós estamos entendendo o que a palavra diz. Graças a Deus. Porque será pela palavra que nós venceremos. Apoiados na palavra, firmados na palavra, é que nós venceremos. E o Apocalipse já está dizendo a nós, eis o tempo da salvação, versículo 10, da força e do reinado do nosso Deus e do poder do seu Cristo, porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. E eu repito, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. E nós não vamos poder temer a morte, não vamos. Nós não vamos poder temer todos os ataques, todas as ameaças que nós teremos, não poderemos vencer. Firmados na palavra, nós venceremos, realizando essa palavra, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Por causa disso, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Mas veja, há uma observação importante no final do capítulo, do versículo 12. E é fácil de guardar, Apocalipse 12, 12. Guarda bem na sua cabeça. Apocalipse 12, 12. Capítulo 12, versículo 12. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu repito. Mas ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você já está entendendo o porquê de todo o nosso sofrimento. Você já está entendendo o porquê de tantos problemas, de tantas situações que a gente enfrenta, que você enfrenta. Você está começando a entender o porquê de tudo isso. Deixa eu lhe contar uma coisa. Até eu falei a respeito disso quando, nas leituras, faz pouco tempo atrás, veio o livro de Jó, onde se diz que um dia em que o Senhor recebeu em audiência a todos, também Satanás apresentou-se. E lá um diálogo todo entre Satanás e Deus. E Satanás diz para Deus que ele vai acabar com Jó. Jó era santo assim, Jó era bom, Jó era justo, porque ainda ele não tinha experimentado a dor, ele não tinha experimentado problemas, ele não tinha sentido na própria carne, por isso que ele era bom desse jeito. E o demônio desafia Deus: me deixa trazer dor, sofrimento, problemas à vida dele, para ver se ele te renega ou não. Impressionante, Deus permitiu. Apenas disse: você não tem poder de acabar com a vida dele, mas o restante pode fazer. E a gente sabe tudo aquilo que Jó sofreu, como ele sofreu na própria carne. E diz a Bíblia: sem renegar a Deus, sem blasfemar, sem se posicionar contra o Senhor, até o fim Jó venceu. Explicando essa palavra, eu dizia: não estranhem uma coisa assim desse tipo, em que o próprio inimigo se defronta com Deus e desafia o Senhor, e Deus lhe permite fazer aquilo que ele está propondo. Deus aceita o desafio. Por quê? E eu comecei a narrar. Justamente no dia 13 de outubro de 1884, que dia é hoje? Dia 10, 11, 12, né? Quando chegar na terça-feira, nós vamos fazer aniversário desse acontecimento. Foi no dia 13 de outubro de 1884, portanto no final do século passado. O Papa Leão XIII estava lá na sua capela, dentro do Vaticano. Ele tinha esse costume, e vários papas tiveram esse costume, ele celebrava a missa, mas terminada aquela missa que ele celebrava, e algumas pessoas participavam, ele ficava lá ajoelhado no seu genuflexório, enquanto um outro padre, e às vezes algum bispo, celebrava uma outra missa, e o Papa participava. Além de ter celebrado, logo em seguida, pelo valor infinito da missa, porque ele estava se preparando para enfrentar mais um dia como Papa, ele participava de mais uma missa. E aconteceu que durante aquela missa, de repente todos percebem que o rosto do Papa Leão XIII, e não era um Papa qualquer, um homem muito forte, um homem muito firme, foi aquele que enfrentou toda a questão social na igreja, porque estava acontecendo a revolução industrial na Europa. Foi ele que escreveu aquela grande encíclica chamada Rerum Novarum, as coisas novas, que deu a linha, a orientação de toda a doutrina social da igreja. Foi um papa que sofreu muito, tendo que enfrentar a crise que estava acontecendo na Itália. Era um papa muito firme, e durante aquela missa todos percebem que o rosto dele ficou transtornado. Ele entrou como que em êxtase, olhando para um ponto determinado na direção do altar. Depois aquilo passou, mas viram que o papa estava inquieto. Quando terminou aquela missa, ele saiu, e contra todo o costume de cumprimentar as pessoas que vieram participar daquela missa, até mesmo algumas fotografias e tal, não, ele não cumprimentou ninguém, ele foi direto para o seu escritório. As pessoas vieram perguntar a ele se ele estava sentindo-se mal, se havia acontecido alguma coisa. Ele disse: não, tudo bem, eu apenas preciso ficar sozinho um tempo. Nem foi tomar café, e ficou um longo tempo sozinho no escritório. Quando terminou aquele tempo, ele saiu com o papel onde ele havia escrito aquela oração de São Miguel Arcanjo: defendei-nos do combate contra as ciladas e as insídias do demônio. E ele logo mandou chamar o secretário da Sagrada Congregação dos Ritos, que dirigia essas coisas, dando a ordem de que aquela oração de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção dele contra as insídias, os ataques do demônio, fosse rezada em todas as missas, no final da missa, e até o Concílio Vaticano II isso aconteceu. E além disso, ele já deu ordem que se compusesse toda uma oração de exorcismo maior. Aquela era uma oração pequena, eu diria um pequeno exorcismo, mas ele mandou que se realizasse uma outra oração maior, mais completa, de exorcismo, para que os sacerdotes pudessem rezar e que os fiéis tivessem também a liberdade de, em particular, rezar aquela oração. E daí as pessoas quiseram saber por quê. E o Papa contou. Aliás, isso está também numa revista da igreja, não é uma invenção. Está numa revista da igreja chamada Efemérides Litúrgicas, lá no número 60 do ano de 1955, isso voltou a ser narrado nesta revista. E o que o Papa Leão XIII contou foi o seguinte: que durante aquela missa, de repente, ele teve uma visão. Ele estava diante de Deus, mas o demônio se apresentou diante de Deus do jeitinho daquilo que está narrado no livro de Jó, com palavras de blasfêmia contra Deus, insultos contra Deus, e desafiando a Deus, e dizendo, do jeito que ele falou a respeito de Jó, ele disse: eu posso destruir a igreja, eu posso destruir a igreja, e se o Senhor me der mais poder e mais tempo, eu destruo a igreja. E houve todo um diálogo aí desafiador de Satanás a Deus, e Deus disse para ele: o que conta Leão 13, de quanto tempo você precisa? Ele disse: de 75 a 100 anos. E diz o Papa, Deus se voltou para ele e disse: eu lhe dou o próximo século. Foi por isso que o Papa ficou transtornado. Foi por isso que ele saiu depressinha depois daquela missa. Foi por isso que ele foi ao seu escritório e compôs ele mesmo aquela oração de São Miguel Arcanjo. Foi por isso que ele mandou escrever toda aquela oração de exorcismo. Gente, é assustador também para nós, como foi para o Papa Leão XIII. Mas você começa a entender as coisas. O inimigo fez um desafio a Deus, que ele destruiria a sua igreja. Bastava que ele tivesse poder, que Deus lhe permitisse, porque não é ele que tem poder, como aconteceu com Jó, e que Deus lhe desse mais tempo. Deus lhe deu este século. Graças a Deus, esse século está no fim. Daí você começa a entender isso que está aqui no livro do Apocalipse: mas ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Para ele realmente 100 anos era o mínimo necessário, porque ele disse de 75 a 100 anos. Mas graças a Deus esse tempo foi se extinguindo, foi se extinguindo, foi se extinguindo. Nós estamos no finalzinho desse século, onde Deus deu a ele essa liberdade dentro do desafio. Daí você pode perceber o porquê de todo o furor dele. Deixa eu completar. Após esses acontecimentos, foi revelado também ao Papa Leão XIII que esse século, esse nosso século, seria o século do Espírito Santo. Deus haveria de derramar o Espírito Santo durante esse nosso século, como nunca tinha derramado na face da terra, a não ser lá em Pentecostes. E ainda foi dito ao Papa Leão XIII que quanto mais caminhasse o tempo dentro desse século, mais Deus derramaria o seu Espírito. E é o que nós estamos assistindo, é o que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Mas que justamente por causa disso, em desforra, o demônio iria pegar o pior do inferno e lançar sobre a face da terra. Veja bem, ia pegar o pior do inferno e lançar sobre a face da terra, especialmente sobre a igreja. Haveria de lançar sobre a igreja o pior do inferno e sobre as nossas famílias, porque justamente o grande meio que ele foi buscar para destruir a igreja foi destruir as nossas famílias. E quando falamos de família, gente, não é uma coisa aérea, é o seu casamento, são os seus filhos, são os seus pais, são os seus irmãos, é a sua família, são carne da sua carne, são sangue do seu sangue. Daí você começa a entender a coisa, você começa a entender esse defronte entre o dragão e a mulher, você começa a entender tudo que nós viemos sofrendo até agora, e você começa a entender o estertor do que estamos sofrendo agora. E é claro, o inimigo não vai deixar por menos. Ele desafiou Deus, e Deus disse: eu te dou o próximo século. Ele não destruiu a igreja, ele não vai destruir a igreja, porque a promessa do Senhor permanece, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele vai fazer de tudo, ele vai pegar ainda o pior do inferno, para lançar na face da terra, para tentar destruir a igreja e destruir as nossas famílias, e portanto destruir a sua família. É por isso que hoje o Senhor disse para nós: preparem-se. Vocês já estão na tempestade, você está entendendo que nós já estamos na tempestade. Gente, esse século todo, nós nascemos na tempestade. Nós nascemos na tempestade. Você já nasceu dentro de uma tempestade, é por isso que você não estranha. Você já nasceu dentro da tempestade. Imagine se você nascesse dentro de uma guerra e vivesse todos os anos da sua vida dentro de uma guerra. Você estaria acostumado a uma guerra, mas a guerra não deixou de ser guerra. Você não tinha que perguntar quando é que vai começar a guerra. Não, você nasceu dentro de uma guerra, você viveu dentro de uma guerra, por isso você se acostumou. Mas você tem sido batido, você tem sido destruído no melhor que você tem por essa terrível guerra. É isso que nós estamos vivendo, gente. E o Senhor diz justamente que ainda essa tempestade, que ainda essa guerra vai aumentar um pouco mais, vai chegar ao seu estertor, porque é claro, e você está entendendo, o inimigo não vai deixar por menos. Ele desafiou Deus, se ele pegou durante todo esse século, deixa eu dizer, durante toda a sua vida, acho que ninguém aqui tem mais do que 98 anos, então todos nós nascemos dentro dessa tempestade. Então, nesse pouco tempo que lhe resta, dentro do desafio que ele fez a Deus, ele vai fazer de tudo para tentar destruir a igreja e as nossas famílias. É por isso que Maria está dizendo: preparem-se, preparem-se. E é por isso que Jesus diz: eu lhes dei a minha mãe para ajudá-los a se prepararem. Gente, ele não nos deu uma qualquer, ele deu aquela que lá no livro do Gênesis Deus já disse. Obrigado, porque você entendeu. Eu porei hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E veja o importante: e ela, Maria, a mulher, te esmagará a cabeça, serpente. Ela te esmagará, a serpente. Veja, esta bendita mulher, quem dará a vitória ao Senhor? Daí o ódio dele. Ela já o venceu quando trouxe Jesus. Ela já o venceu no pé da cruz. Ela já o venceu em Pentecostes. Ela o vem vencendo nesses séculos todos. E agora tenha certeza, neste século medonho no qual nós estamos, ela, mais uma vez, vai esmagar, e desta vez vai ser definitivamente, ela vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai esmagar a cabeça da serpente. Para que você entenda bem isso, pega mais uma vez comigo um próprio livro do Apocalipse, mas indo já para o versículo 17, que é a continuação do que nós viemos vendo até aqui. Eu só faço um salto para poder ir um pouco mais rápido. Versículo 17: enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela. O resto da descendência dela. Gente, quem é o resto da descendência dela? Somos nós. A primeira descendência da mulher é Jesus. Todos aqueles que são de Jesus durante esses séculos todos são a descendência. E agora somos nós. E nesse século em que ele desafiou a Deus, a descendência da mulher somos nós, aqueles que ele está atacando por ódio à mulher, somos nós. Deixa eu repetir esse versículo: enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. É a nós, que com muita luta, com muito esforço, com sangue mesmo, nós fazemos de tudo para guardar os mandamentos de Deus, para guardar o testemunho de Jesus. Não tem sido fácil, nós temos errado, temos caído, mas temos nos levantado, temos nos arrependido, temos nos erguido outra vez, temos entrado em combate outra vez, mas é justamente contra nós que o inimigo está enfurecido, e ele veio combater a nós, o resto da descendência da mulher. Mas veja, ela esmagará a cabeça da serpente, e com ela, nós também. Faz com o seu pé também isso. Nós também, assim como ela, nós esmagaremos a cabeça da serpente. Nós também, nós somos a descendência da mulher. Nós somos a descendência da mulher. Nós somos a descendência da mulher. Veja, quando você pega qualquer coisa e esmaga do seu calcanhar, não é apenas o seu calcanhar, é todo o peso do seu corpo que você põe ali. É todo o peso do seu corpo. Você faz do seu corpo uma alavanca. O seu pé se torna uma alavanca, e a alavanca tem grande força. A alavanca multiplica a força. Você não imagina quanta força nós colocamos quando apertamos o nosso calcanhar. Não é simplesmente o peso do seu corpo, mas é o peso do seu corpo em cima de uma alavanca que é o seu pé. Deus nos deu uma alavanca maravilhosa. Quem estuda física sabe o poder de uma alavanca. Tanto assim que aquele grande matemático disse: dê-me um ponto de apoio, uma alavanca, e eu levantarei o mundo. Arquimedes, né? O poder da alavanca. Deus nos deu uma alavanca maravilhosa. Veja o peso sobre essa alavanca. Não é apenas Maria, claro, ela é o peso principal, mas é toda a sua descendência. Somos nós, e é Jesus e somos nós. Nós juntos esmagaremos a cabeça da serpente. Diga comigo: nós juntos esmagaremos a cabeça da serpente. Repete: nós juntos esmagaremos a cabeça da serpente. Faz com o seu pé: nós juntos esmagaremos a cabeça da serpente. Gente, esta é a vitória. Esta é a vitória. Você sabe que lá em Fátima Nossa Senhora repetiu, e em muitas outras aparições ela voltou repetindo, e por fim: o meu imaculado coração triunfará. A nossa geração vai ver esta vitória. A nossa geração, nós, porque, gente, o desafio foi para este século. Eu espero não morrer até o ano 2000, nem você. Nós veremos a vitória dela. Nós viremos a vitória do Imaculado Coração. Ela é que vai vencer, e nós junto com ela esmagaremos a cabeça da serpente. Você está entendendo a importância de Maria na nossa vida? Você está entendendo o que é devoção a Maria? Gente, não é aquilo que os protestantes pensam que nós pensamos. É uma coisa importantíssima. Veja, eu digo mais, está na hora de nós católicos esclarecermos os nossos irmãos evangélicos, porque eles precisam entrar do lado da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Eles precisam entender isso. Nós precisamos somar forças, porque nós juntos, os que foram salvos pelo sangue de Jesus, que é sangue de Maria, que é sangue de Maria, não tem como escapar. Os evangélicos também foram salvos pelo sangue de Jesus, que é o sangue de Maria. Nós precisamos nos unir, porque todos os que foram salvos pelo sangue de Jesus esmagarão a cabeça da serpente através desta mulher, porque foi dela que disse o Pai, e ela a mulher que esmagará a cabeça, e ela a mulher, essa mulher do Apocalipse, da qual nasce o Salvador, um filho varão, é ela que lhe esmagará a cabeça. Gente, nós estamos prestes a ver a realização do que está um pouco na frente. Apocalipse capítulo 20. É um pouquinho na frente. Aí já está narrado o que vai acontecer. Veja, e agora as coisas ficam mais claras. O inimigo fez um desafio para Deus. Depois de toda a luta durante todos esses séculos, porque a luta não foi só agora, não. Ele sempre tentou. Ele sempre lutou. Só que agora no final ele disse: eu vou vencer a igreja, eu vou vencer as famílias, eu vou destruir a igreja, eu vou destruir as famílias, me dê tempo, me dê poder. E Deus aceitou o desafio, aceitou o desafio. Ele deu este século. Veja o que vai acontecer. Capítulo 20, desde o começo. Vi então um anjo que descia do céu. Tinha na mão a chave do abismo e uma pesada corrente. Apoderou-se do dragão, da antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso quer dizer que ele vai acorrentá-lo por um tempo, mas não é um tempinho qualquer, não. Quando a Bíblia fala 1000 anos, quer dizer, é por um longo tempo. É um milênio todinho, por 1000 anos. Portanto, ele será acorrentado. Eu repito, apoderou-se do dragão, da antiga serpente, aquela do lado do Gênesis, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ele desafiou a Deus, pior para ele agora. Você está entendendo? E disse que destruiria a igreja. Deus aceitou o desafio. Claro, quem perde tem que pagar a aposta. Pior para ele. Ele pegou o pior do inferno e tem lançado sobre a igreja e sobre nós. Vai ser pior para ele. Ele vai ser acorrentado e vai ser devolvido para o abismo. Deixa eu continuar. Versículo 3. Precipitou no abismo, fechando-o, lacrando com o selo, para que não seduzisse mais as nações até que se completassem os 1000 anos. Ele pediu um século, ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Você está entendendo? Ele pediu 100 anos, ele vai ser acorrentado por 1000. Não é brincadeira, gente. Os fatos estão mostrando. Talvez seja a primeira vez que você ouça as coisas assim, desse jeito. Talvez você fique até um pouco assustado com tudo isso, mas é preciso a gente saber toda essa realidade, porque temos que nos preparar. E você começa a entender a luta que você já está enfrentando, a tempestade dentro da qual você está, e você não pode minimizar essa tempestade, essa guerra na qual você já está. Vi então tronos, versículo 4. Aos que neles se sentaram foi concedido que exercessem o julgamento. Vi ainda as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta nem sua imagem, o anticristo que virá, e não tenham recebido a marca na fronte nem sobre a mão. Você conhece o livro do Apocalipse? O que o anticristo vai querer fazer é que todos recebam um sinal na mão ou um sinal na testa, e todos vão ser marcados por esse sinal, todos vão ser marcados por esse número. Ele vai tentar isso, e quem não tiver o sinal, quem não se deixar marcar, nem mesmo vai poder comprar e vender, quer dizer, vai ser abolido de tudo. Mas aqui diz que ele viu, aqueles que acabaram sendo mortos, decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta ou o anticristo, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na fronte, nem sobre a mão. Muitos de nós vamos ser mortos por causa disso, muitos serão martirizados por causa disso, mas veja o que vai acontecer: eles tornaram a vida e retornaram com Cristo durante 1000 anos, gente, aqueles que no estertor da tempestade derem a sua vida pela causa de Cristo, diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta atrás, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqueles que tiverem que dar a vida, os que forem martirizados, os que morrerem pela causa de Cristo, pelo testemunho da palavra, por não aceitarem o anticristo, por não aceitarem a marca, eles retornarão à vida. O que quer dizer? Ressuscitarão. Eles retornarão à vida e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E aqui já diz que uma coisa acontecendo: eles tornaram a vida, porque João já os viu tornando, e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. João já os viu de antemão reinando com Cristo. Isso é para mim e para você. Nós reinaremos com Cristo durante esse tempo que virá depois da tempestade. E que beleza! O inimigo vai ser devolvido para o abismo, ele vai ser acorrentado. Ele desafiou a Deus com 100 anos, ele vai ser acorrentado e precipitado durante 1000, e nós reinaremos com Cristo. Gente, como será isso? Nós não sabemos, mas que vai ser realmente reinar com Cristo, que Jesus vai ser o Senhor desse mundo, que Jesus vai ser o Senhor de todos nós, vai. Ele vai mudar os nossos corações, ele vai mudar a nossa mente. O demônio não terá mais poder de tentar-nos, não terá mais poder de seduzir-nos. Imagine que beleza é tudo isso. É a vitória da mulher, é a vitória de Cristo, é a vitória da descendência dela, é a vitória daqueles que pertencem a Cristo e que vão resistir, porque estão preparados até o fim. E veja o que diz aqui, os outros, versículo 5, os outros mortos não tornaram a vida antes que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Haverá uma primeira ressurreição. Todos aqueles que derem a sua vida pela causa de Cristo, agora no estertor da tempestade, ressuscitarão. Então aguenta firme. Se você morrer, se você tiver que dar a sua vida, o seu sangue pela causa de Cristo, vai ser por um pequeno tempo. Que beleza, logo em seguida você e todos que deram a sua vida pela causa de Cristo ressuscitarão. É a primeira ressurreição, e reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. E diz o versículo 6: felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Quem der a sua vida pela causa de Cristo estará assegurado. Estará assegurado. De certa maneira, pode bater palma. De certa maneira, vai ser melhor dar a vida pela causa de Cristo. Vai ser melhor morrer pela causa de Cristo do que passar ileso. Porque esses que morreram por Cristo e esses que ressuscitaram com Cristo estarão assegurados. Não é ainda o juízo final, não é ainda o fim do mundo, que vai ser narrado logo em seguida. Pena que eu não tenho mais tempo para continuar esse último pedacinho, mas é só você continuar esse trecho do Apocalipse, você vai ver que não é o juízo final, mas é essa segunda vinda de Jesus agora. É a vitória do Senhor agora, é a vitória da mulher agora, bem próximo a nós. Mas já entra o capítulo 21 dizendo: vi então um céu novo e uma terra nova. Gente, o que nós teremos depois de tudo isso vai ser um céu novo e uma terra nova. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nesses dois livros, céus novos e uma terra nova, e esse outro, a mulher de Gênesis, Apocalipse, eu tenho a graça de explicar melhor ainda tudo isso. Mas muita luz o Senhor nos deu agora durante esta palestra. Muita luz. Nós reinaremos com Cristo. E nós teremos a graça de ver um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para o seu esposo. E ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: eis a morada de Deus com os homens, ele habitará com eles. Deus vai habitar conosco, gente. Como será, eu não sei, mas que Deus estará muito próximo e nós sentiremos a sua presença. É verdade, a palavra diz, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele será o Deus com eles. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos. Já não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. E aquele que está sentado no trono disse então: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, essas palavras são certas e verídicas. Essas palavras são certas e verídicas. Disse-me ainda: já está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, darei gratuitamente da água da fonte. Eu vou repetir: darei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, aos infiéis, aos depravados, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, o seu quinhão se encontra no lago ardente de fogo e de enxofre, é a segunda morte. Mas para nós não, gente, porque Maria está nos preparando. Porque o Senhor está nos preparando. O Senhor diz para nós: eis que faço novas todas as coisas. E João nos diz: eu vi então um céu novo e uma terra nova. E digam comigo: eu sou dessa geração, Senhor. Eu sou dessa geração, Senhor. Eu sou da geração bendita da mulher. Eu faço parte dessa geração que a chama bem-aventurada. Sim, eu chamo Maria bem-aventurada. Sim, eu chamo Maria bem-aventurada. A bendita entre todas as mulheres. A mãe de Jesus e a nossa mãe. A mãe de Jesus. E é ela que avança como a aurora. E é ela que avança.